Secção 10 do Primo Basílio, de José Maria Dessa de Queiroz. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Capítulo 8, primeira parte. A primeira impressão, mal acordada, de Luísa foi que duas figuras, que não conhecia, estavam debruçadas sobre ela. Uma, a mais forte, afastou-se. O som frio de um frasco de vidro, pousado sobre o mármore do tocador, despertou-a. Sentiu então uma voz dizer abafadamente: está muito melhor. Mas deu-lhe de repente, senhora Juliana? De repente. Eu vi-a entrar, tão afogueada. Passos subtis pisaram o tapete. A voz de Joana perguntou-lhe junto do rosto: está melhor, minha senhora? Abriu os olhos. A percepção nítida das coisas foi-lhe voltando. Estava estendida na causuce. Tinham-lhe desapertado o vestido. E havia no quarto um forte cheiro de vinagre. Ergueu-se sobre o cotovelo, devagar, com um olhar errante, vago. E a outra? A senhora Juliana? Foi-se deitar. Também se não achava bem. Foi de ver a senhora, coitada. Está melhorzinha? Sentou-se, sentia uma fadiga em todo o corpo. Tudo no quarto lhe parecia oscilar brandamente. Pode ir, Joana, pode ir, disse. A senhora não precisa mais nada? Talvez um caldinho lhe fizesse bem. Luísa só pôs-se a olhar em roda, espantada. Estava já tudo arrumado, as janelas cerradas, uma luva ficara caída no chão. Ergueu-se ainda trôpega, foi apanhá-la. Esteve a esticar-lhe os dedos maquinalmente, como sonâmbula. Pô-la na gaveta do tocador. Alisou o cabelo. Achava-se mudada, com outra expressão. Como se fosse outra. E o silêncio do quarto impressionava-a como extraordinário. Minha senhora, disse a voz tímida de Joana. Que é? É o cocheiro. Luísa voltou-se sem compreender. Que cocheiro? Um cocheiro. Diz que a senhora que não tinha troco, que o mandou esperar. Ah! E como uma luz de gás que salta subitamente e alumia uma decoração, viu num relance toda a sua desgraça. Ficou tão trêmula que mal podia abrir a gavetinha da cômoda. Tinha-me esquecido, tinha-me esquecido, balbuciava. Deu o dinheiro a Joana e, vindo cair sobre a causuce. Estou perdida, murmurou, apertando as mãos na cabeça. Tudo descoberto. E representaram-se-lhe logo no espírito, com a intensidade de desenhos negros sobre um muro branco, o furor de Jorge, o espanto dos seus amigos, a indignação de uns, o escárnio dos outros. E estas imagens, caindo com ruído na sua alma, como combustíveis numa fogueira, ateavam-lhe desesperadamente o terror. Que lhe restava? Fugir com Basílio. Aquela ideia, a primeira, a única, apossou-se dela impetuosamente, trespassou-a, como a água de uma inundação que subitamente alaga um campo. Ele tinha-lhe tantas vezes jurado que seriam tão felizes em Paris, no seu apartamento da rua Saint-Florentin. Pois bem, iria. Não levaria malas. Poria no seu pequeno saco de marroquim alguma roupa branca, as joias da mamã. E os criados? A casa? Deixaria uma carta a Sebastião para que viesse, fechasse tudo. Levaria na viagem o vestido de riscadinho azul, ou o preto, mais nada. O resto comprá-lo-ia longe, noutras cidades. Se a senhora quer vir jantar, disse a Joana à porta do quarto. Tinha posto um avental branco e acrescentou. A senhora Juliana está deitada. Diz que está com a dor. Não pode servir à mesa. Já vou. Tomou apenas uma colher de sopa. Bebeu um grande gole d'água. E erguendo-se. Que tem ela? Diz que é uma dor muito forte no coração. Se morresse, estava salva ela. Podia ficar, então, e com uma esperança perversa. Vá ver, Joana, vá ver como está. Tinha ouvido de tantas pessoas que morrem de uma dor. Iria logo ao quarto dela, rebuscar-lhe a arca, apossar-se da carta. E não teria medo do silêncio da morte, nem da lividez do cadáver. Está mais descansada, minha senhora, veio dizer a Joana. Diz que logo que se levanta. Então a senhora não come mais nada? Credo. Não. E entrou para o quarto pensando. De que serve estar a imaginar coisas? Só me resta fugir. Decidiu-se logo a escrever a Sebastião, mas não pôde acertar com outras palavras além do começo, no alto, numa letra muito trêmula. Meu amigo. Para que havia de escrever? Quando ao outro dia ela não voltasse, nem à tarde, nem à noite, as criadas, a outra, a infame, iriam logo a Sebastião. Era o íntimo da casa. Que espanto dele! Imaginaria algum acidente, correria à Encarnação, depois à polícia. Esperaria numa angústia, até de madrugada. Todo o dia seguinte seriam outras esperanças de a ver chegar, decepções aterradas. Até que telegrafaria a Jorge. E a essa hora, de certo, ela, encolhida no canto do vagão, rolaria, ao ruído ofegante da máquina, para um destino novo. Mas por que se afligia, por fim? Quantas encheriam a sua desgraça? O que havia de infeliz em abandonar a sua vida estreita entre quatro paredes, passada a examinar róis de cozinha e a fazer crochê, e partir com um homem novo e amado, ir para Paris, para Paris? Viver nas consolações do luxo, em alcovas de seda, com um camarote na ópera. Era bem tolo em se afligir. Quase fora uma felicidade aquele desastre. Sem ele, nunca teria tido a coragem de se desembaraçar da sua vida burguesa. Mesmo quando um alto desejo a implice, haveria sempre uma timidez maior para a reter. E depois, fugindo, o seu amor tornava-se digno. Seria só de um homem, não teria de amar em casa e amar fora de casa. Veio-lhe mesmo a ideia de ir ter imediatamente com Basílio, acabar com aquilo por uma vez. Mas era tarde para ir ao hotel. Temia as ruas escuras, a noite e os bêbados. Foi logo arranjar o saco de marroquim. Meteu lenços, alguma roupa branca, os tojos das unhas, o rosário que lhe dera Basílio, pós de arroz, algumas joias que tinham pertencido à mamã. Quis levar as cartas de Basílio também. Tinha-as guardadas num cofre de sândalo, no gavetão do guarda-vestidos. Espalhou-as no regaço, abriu uma, de onde caiu uma florzinha seca. Outra que tinha, na dobra, a fotografia de Basílio. De repente, pareceu-lhe que não estavam completas. Tinha 7, 5 bilhetes curtos e 2 cartas. A primeira que ele escrevera, tão terna, e a última no dia do arrufo. Contou-as, faltava com efeito a primeira, e 2 bilhetes. Tinha-lhe roubado também. Ergueu-se lívida. Ah, que infame! Veio-lhe uma raiva de subir ao sótão, lutar com ela, arrancar-lhes, esganá-la. Que lhe importava por fim? E deixou-se cair na causuça aniquilada. Que ela tivesse 1, 2, todas, era a mesma desgraça. E muito excitada, foi preparar o vestido preto que devia levar, o chapéu, um xale manta. O cuco cantou 10 horas. Entrou então na alcova, pôs o castiçal sobre a mesinha. Ficou a olhar o largo leito com o seu cortinado de fustão branco. Era a última vez que ali dormia. Fora ela que bordara aquela coberta de crochê no primeiro ano de casada. Não havia uma malha que não correspondesse a uma alegria. Jorge às vezes vinha vê-la trabalhar e, calado, considerava-a com sorriso ou falava-lhe baixo, enrolando devagar nos dedos o fio de algodão grosso. Ali dormira com ele 3 anos. O seu lugar era lá, do lado da parede. Fora naquela cama que ela estivera doente, com a pneumonia. Durante semanas, ele não se deitara, a de lá, a aconchegar-lhe a roupa, a dar-lhe os caldos, os remédios, com toda a sorte de palavras doces que lhe faziam tão bem. Falava-lhe como a criancinha pequena. Dizia-lhe, isso vai passar, amanhã estás boa, vamos passear. Mas o seu olhar ansioso estava marejado de lágrimas. Ou então pedia-lhe, melhora, sim, faz-me a vontade, minha querida, melhora. E ela queria tanto melhorar que sentia como uma ligeira onda de vida que voltava lhe refrescava o sangue. Nos primeiros dias da convalescência, era ele que a vestia. Ajoelhava-se para lhe calçar os sapatos, embrulhava-a no roupão, vinha estendê-la na causuce, sentava-se ao pé dela a ler-lhe romances, desenhar-lhe paisagens, recortar-lhe soldados de papel. E dependia toda dele. Não tinha mais ninguém no mundo para a tratar, para sofrer, chorar por ela, senão ele. Adormecia sempre com as mãos nas suas, porque a doença deixara-lhe um vago medo dos pesadelos da febre. E o pobre Jorge, para não acordar, ali ficava com a mão presa, horas, sem se mover. Deitava-se vestido num colchãozinho ao pé dela. Muitas vezes, acordando de noite, o tinha visto a limpar as lágrimas, de alegria, de certo, porque ela então estava salva. O médico, o bom doutor Caminha, tinha-o dito: está livre de perigo, agora é refazer esse corpinho. E Jorge, o pobre Jorge, coitado, sem dizer nada, tinha tomado as mãos do velho, tinha-as coberto de beijos. E agora, quando ele soubesse, quando ele voltasse, quando ao entrar ali na alcova visse os dois travesseirinhos ainda, ela iria longe com outro, por caminhos estranhos, ouvindo outra língua. Que horror! E ela ali estaria, naquela casa só, chorando, abraçada a Sebastião. Quantas memórias dela para o torturar! Os seus vestidos, as suas chinelinhas, os seus pentes, toda a casa. Que vida triste a dele! Dormiria ali só, já não teria ninguém para o acordar de manhã com um beijinho, passar-lhe o braço pelo pescoço, dizer-lhe: é tarde, Jorge. Tudo acabara para ambos. Nunca mais. Rompeu a chorar, de bruços sobre a cama. Mas a voz de Juliana falou alto no corredor com Joana. Ergueu-se aterrada. Viria ter com ela aquela infame? Os passos achinelados afastaram-se devagar e Joana entrou com o rolo e com a lamparina. A senhora Juliana, disse, levantou-se um momento, mas diz que ainda está mal, coitada. Foi-se deitar. A senhora não precisa mais nada? Não, disse da alcova. Despiu-se e, prostrada, adormeceu profundamente. Juliana em cima não dormia. A dor passara-lhe e agitava-se sobre o enxergão com o diabo da espertina, como tantas outras noites nas últimas semanas. Porque desde que apanhara a carta no sarcófago, vivia numa febre. Mas a alegria era tão aguda, a esperança tão larga, que a sustentavam. Lhe davam saúde. Deus, enfim, tinha-se lembrado dela. Desde que Basílio começara a vir a casa, tivera logo um palpite, uma coisa que lhe dizia que tinha chegado, enfim, a sua vez. A primeira satisfação fora naquela noite em que achara, depois de Basílio sair às 10 horas, a travessinha de Luísa caída ao pé do sofá. Mas que explosão de felicidade quando, depois de tanta espionagem, de tanta canseira, apanhou enfim a carta no sarcófago. Correu ao sótão, leu-a avidamente, e quando viu a importância da coisa, arrasaram-se-lhe os olhos de lágrimas. Arremessou a sua alma perversa para as alturas, bradando em si num triunfo. Bendito seja Deus! Bendito seja Deus! E que havia de fazer aquilo? Foi então a sua inquietação. Ora pensava em a vender a Luísa por uma forte soma, mas onde tinha ela o dinheiro? Não, o melhor era esperar a volta de Jorge e, com a ameaça de a publicar, extorquir-lhe um ror de libras por meio de outra pessoa, já se vê, e ela à capa. E em certos dias, em que a figura, as toaletes, as passeatas de Luísa a irritavam mais, vinham-lhe venetas de sair para a rua, chamar os vizinhos, ler o papel, pô-la mais rasa que a lama, vingar-se da cabra. Foi a tia Vitória que a acalmou e a dirigiu. Disse-lhe logo que, para a armadilha ser completa, era necessária uma carta do Janota. Começara então o lento trabalho de lhe apanhar. Fora preciso muita finura, muita chave experimentada, duas feitas por moldes de cera, paciência de gato, habilidades de ratoneiro. Mas pilhou-a. E que carta! Tinha lido com a tia Vitória, que rira, rira. Sobretudo o bilhete em que Basílio lhe dizia: hoje não posso ir, mas espero-te amanhã às 2. Mando-te essa rosinha e peço-te que faças o que fizestes à outra, trazê-la no seio, porque é tão bom, quando vens assim, sentir-te o peitinho perfumado. A tia Vitória, sufocada, quis-lhe mostrar à sua velha amiga, a pedra gorda que estava na saleta. A pedra torceu-se. Os seus enormes seios, pendentes como odres mal cheios, tinham sacudido elas furiosas de hilaridade. E com as mãos nas ilhargas, rubra, roncando, com o seu vozeirão de trombone. Essa é das boas, tia Vitória. Essa é de mestre. Não, isso merece ir para os papéis. Ai, os bêbados, raios do diabo! A tia Vitória, então, disse muito seriamente a Juliana: bem, agora tens a faca e o queijo. Com isso já podes falar de alto. É esperar a ocasião. Muitos bons modos, cara presenteira, sorrisos a fartar para ela não desconfiar. E o olho alerta. Tens o rato seguro. Deixa-o dar ao rabo. E desde esse dia, Juliana saboreava com delícias, com gula, muito consigo, aquele gozo de a ter na mão. A Luizinha, a senhora, a patroa, a piorrinha. Via peraltar-se, ir ao homem, cantarolar, comer bem, e pensava com uma voluptuosidade felina. Anda, folga, folga, que eu cá te tenho armada. Aquilo dava-lhe um orgulho perverso. Sentia-se vagamente senhora da casa. Tinha ali fechada na mão a felicidade, o bom nome, a honra, a paz dos patrões. Que desforra! E o futuro estava certo. Aquilo era dinheiro, o pão da velhice. Ah, tinha chegado o seu dia. Todos os dias rezava uma salve à rainha de graças a Nossa Senhora, Mãe dos Homens. Mas agora, depois daquela cena com Luísa, não podia ficar de braços cruzados com as cartas na algibeira. Devia sair de casa, pôr-se em campo, fazer alguma coisa. O quê? A tia Vitória é que havia de dizer. Logo pela manhã, às 7 horas, sem tomar o seu café, sem falar a Joana, desceu devagar, saiu. A tia Vitória não estava em casa. Gente na saleta esperava. O senhor Gouveia, com a borla do barretinho muito arrebitada, escrevinhava, dobrado, cuspilhando o seu catarro. Juliana deu os bons dias em redor e sentou-se a um canto, direita, com a sombrinha nos joelhos. Conversava-se, e uma mulher de 30 anos, picada das bexigas, que estava sentada no canapé, depois de ter dado um sorriso a Juliana, continuou voltada para uma gordita com um xal de quadrados vermelhos. Pois não imagina, senhora Ana, não faz ideia. É uma desgraça. É todas as noites como um carro. Às vezes até acordo com o barulho que ele faz a falar só, a tropeçar na escada. E eu, do que tenho mais medo, é que o demónio adormeça com a luz e haja um fogo. Ah, é de todo. Quem? Perguntou um rapazola bonito com uma blusa de trintanário que falava de pé a um criado alto de suíças e gravata branca enxovalhada. O Cunha, o filho do meu patrão. É uma desgraça. Piteireiro, hein? Disse o rapazola enrolando o cigarro. Um horror. Eu, pela manhã, nem posso entrar no quarto, que é um cheiro. A mãe, coitadinha, chora, rala-se. O rapaz já esteve para ser posto fora do emprego. Ai, não estou nada contente. Nada contente. Pois olhe, por lá também há desgosto grande, disse baixando a voz a do xal de quadrados. Os dois homens aproximaram-se. O senhor, continuou ela com gestos aterrados, é um desaforo com a cunhada. A senhora sabe, e aquilo são questões de dia e de noite. As duas irmãs andam numa bulha pegada. O homem toma as duas da rapariga. A mulher põe-se aos gritos. Ai, aquilo vem a acabar mal. E então, se a gente tem lá o seu descuido, disse o da gravata branca com indignação, é aqui del rei. E daqui e dali. Lá a sua gente é sossegada, senhor João, observou a picada das bexigas. É boa gente. As raparigas namoradeiras, proveito das criadas, apanham o seu vestidito, a sua placa. Mas os velhotes é uma santa gente. A verdade é a verdade. E come-se bem. E voltando-se para o trintanário, batendo-lhe no ombro com uma voz que o admirava e que o invejava. Mas isto sim, isto é que é levá-la. O rapazola sorriu com satisfação. Ora, são mais as vozes do que as nozes. Vá lá, mostra lá, disse o da gravata branca, tocando-lhe com o cotovelo. Mostra lá. O rapaz fez-se rogado. E depois de xingar da cintura, arregaçando a blusa, tirou do bolso do colete de riscadinho um relógio de ouro. Muito bonito, rica prenda, disseram as duas mulheres. Suor do meu rosto, fez ele, acariciando o queixo. O da gravata branca indignou-se. Ora, seu maroto, e baixo para raparigas, suor do seu rosto, hein? É o Serafim da patroa. Uma senhora da alta, que aquilo são tudo sedas, muitíssimo boa mulher, um bocado intradota, mas muitíssimo boa mulher. Recebe destas lembranças um relógio de um par de moedas e ainda fala. O rapazola disse então, enterrando as mãos na algibeira. E se quiser agora, há de largar a corrente. Há de lhe custar muito, exclamou o da gravata branca. Uma gente que tem aí pela baixa correntezas de casas. Metade da rua dos retruseiros é dela. Mas muito agarrada, disse o rapazola, e e bamboleando o corpo com um cigarro ao canto da boca. Estou com ela há 2 meses e ainda se não desabotoou, se não com o relógio e 3 libras em ouro. Que eu, como quem diz, um dia passo-lhe o pé. E confiando o cabelo para a testa, não faltam mulheres e das que têm tom. Mas a tia Vitória entrou, muito desafamada, com o xale no braço e vendo Juliana. Olá, por cá. Tive que dar umas voltas. Estou na rua desde as 6. Bons dias, senhora Teodósia. Bons dias, Ana. Viva, temos por cá o Alfeninho. Entra cá para dentro, Juliana. Eu já venho, meus pombinhos. É um instante. Levou-a para o outro quarto, para o lado do saguão. E então, que há de novo? Juliana pôs-se a contar longamente a cena da véspera, o desmaio. Pois, minha rica, disse a tia Vitória, o que está feito, está feito. Não há tempo a perder. É mãos à obra. Tu vais ao Brito, ao hotel, e entendes-te com ele. Juliana recusou-se logo. Não se atrevia. Tinha medo. A tia Vitória refletiu, coçando o ouvido. Foi dentro, cochichou com o tio Gouveia e voltando, fechando a porta do quarto. Arranja-se quem vá. Tens tuas cartas. Juliana tirou da algibeira uma velha carteirinha de marroquim escarlate, mas hesitou um momento. Olhou a tia Vitória com desconfiança. Tens medo de largar os papéis, criatura? Exclamou ofendida a velha. Arranja-te tu, então. Arranja-te tu. Juliana deu-lhes logo, mas que as guardasse, que tivesse cautela. A pessoa, disse a tia Vitória, vai amanhã à noite falar com o Brito e pede-lhe um conto de reis. Juliana teve um deslumbramento. Um conto de reis. A tia Vitória estava a brincar. Ora essa, que pensas tu? Por uma carta que quase não tinha mal nenhum, pagou uma pessoa que bate aí o chiado de carruagem? Ainda ontem a vi com uma pequerrucha que tem. Pagou 300 mil reis. E em belas notas. Pagou-os o Janota, já se sabe. Foi o Janota que pagou. Se fosse outro, não digo. Mas o Brito é rico. É um manrotas. Cai logo. Juliana, muito branca, agarrou-lhe o braço trêmula. Oh, tia Vitória, dava-lhe um corte de seda. Azul, até já te digo a cor. Mas o Brito é um homem muito teso, tia Vitória. Se lhe tira as cartas, se lhe faz alguma. A tia Vitória fitou-a com desdém. Sais-me uma simplória? Imaginas que eu mando lá algum tolo? Nem as cartas vão. O que vai é uma cópia. Olha quem! O melro que lá há de ir. E depois de refletir um momento. Tu vais-te para casa. Não, lá isso não volto. Também tens razão. Até verem que param as modas, vem cá dormir. Jantas cá hoje. Tenho uma rica pescada. Mas não haverá perigo, tia Vitória, se o Brito vai à polícia. A tia Vitória encolheu os ombros e impacientada. Olha, vai-te que me estás a infernizar. Polícia? Qual polícia? Essas coisas levam-se lá à polícia. Deixa a coisa comigo. Adeus e às 4 para jantar, hein? Juliana saiu como levada pelo ar. Um conto de reis. Era o conto de reis que voltava, o que já um dia entrevira, que lhe fugira, que lhe vinha agora cair na mão, com um clim-clim de libras e um frufru de notas. E o cérebro enchia-se-lhe confusamente de perspectivas diferentes, todas maravilhosas. Um mostrador de capelista, onde ela venderia. Um marido ao seu lado, às horas da ceia. Pares de botinas das boas, das chiques. Onde poria o dinheiro? No banco? Não, no fundo da arca, para estar mais seguro, mais à mão. Para passar a sua manhã, comprou uma quarta de reboçados e foi-se sentar no passeio, com a sombrinha aberta, deliciando-se, ruminando já a sua vida rica, julgando-se já a senhora. Mesmo fez olho a um proprietário pacífico e rubicundo, que se afastou, escandalizado. Àquela hora, Luísa acordava e sentando-se bruscamente na cama. É hoje! Foi o seu primeiro pensamento. Um susto, uma tristeza horrível contraíram-lhe o coração. Começou depois a vestir-se, muito nervosa, com a ideia de ver Juliana. Estava mesmo imaginando fechar-se, não almoçar, sair pé ante pé às 11 horas, ir procurar Basílio ao hotel, quando a voz de Joana disse à porta do quarto. A senhora faz favor? Começou logo a contar, muito espantada, que a senhora Juliana tinha saído de manhã, ainda não voltara, estava tudo por arrumar. Bem, arranje-me o almoço, eu já vou, que alívio para ela. Calculou logo que Juliana deixara a casa. Para quê? Para lhe armar alguma, de certo. O melhor era sair imediatamente. Podia esperar Basílio no paraíso. Foi à sala de jantar. Bebeu um gole de chá, de pé, à pressa. A senhora Juliana ter-lhe-á dado alguma coisa? Veio dizer Joana assombrada. Luís encolheu os ombros, respondeu vagamente. Depois se saberá. Era hora e meia. Foi pôr o chapéu. O coração batia-lhe alto. E apesar do terror de ver entrar Juliana, não se decidia a sair. Sentou-se mesmo com o saco de marroquim nos joelhos. Vamos, pensou enfim. Ergueu-se, mas parecia que alguma coisa de subtil e de forte a prendia, a enliava. Entrou na alcova devagar. O seu roupão estava caído aos pés da cama, as suas chinelinhas sobre o tapete felpudo. Que desgraça, disse alto. Veio ao tocador, mexeu nos pentes, abriu as gavetas. De repente, entrou na sala. Foi ao álbum, tirou a fotografia de Jorge. Meteu-a toda trêmula no saco de marroquim. Olhou ainda em roda como desvairada. Saiu, atirou com a porta. Desceu a escada correndo. À Patriarcal passava um cupê de praça. Tomou-o, mandou-o ir ao Hotel Central. O senhor Brito saíra logo de manhã cedo, disse o porteiro muito desafamado. De certo, algum paquete chegara, porque entravam bagagens, fortes malas cobertas de oleado, caixas de madeira debruadas de ferro, passageiros com ar espantado da chegada, ainda entontecidos do baluço do mar. Falavam, chamavam. Aquele movimento animou-a. Veio-lhe um desejo de viagens, do ruído noturno das garras à claridade do gás, da agitação alegre das partidas nas manhãs frescas, sobre o tombadilho dos paquetes. Deu ao cocheiro a adresse do paraíso. E à maneira que o trem trotava, parecia-lhe que toda a sua vida passada, Juliana, a casa, se esbatiam, se dissipavam num horizonte abandonado. À porta de um livreiro, julgou entrever Julião. Debruçou-se pela portinhola precipitadamente. Não o avistou. Teve pena. Ia-se sem ver um amigo da casa. Todos agora, Julião, Ernestinho, o conselheiro, Dona Felicidade, lhe pareciam adoráveis, com qualidades nobres que nunca percebera, que repentinamente tomava um grande encanto. E o pobre Sebastião? Tão bom! Nunca mais lhe ouviria tocar a sua malaguenha. Ao fim da Rua do Ouro, o cupê parou, num embaraço de carroças, e Luísa viu no passeio ao lado o Castro. O Castro dos óculos, o banqueiro, o que Leopoldina lhe dizia que tinha uma paixão por ela. Um rapazito roto oferecia-lhe cautelas, e o Castro, nédio, com os dois pulgares nas algibeiras do colete branco, dizia graças ao rapaz, com um desdém ricaço, dartejando olhadelas sobre Luísa, através dos seus óculos de ouro. Ela, pelo canto do olho, observava-o. Tinha uma paixão por ela, aquele homem, que horror! Achava-o medonho, com o seu ventre pançudo, a perninha curta. A lembrança de Basílio atravessou-a, a sua linda figura. E bateu nos vidros impaciente, com pressa de o ver. O trem partiu, enfim. O rocio reluzia ao sol. Do americano, parada à esquina, gente descia apressada, de calças brancas, vestidos leves, vinda de Belém, de Pedroços. Pregões cantavam. Todos ali ficavam nas suas famílias, nas suas felicidades. Só ela partia. Na rua ocidental, viu vir a Dona Camila, uma senhora casada com um velho, ilustre pelos seus amantes. Parecia grávida e adiantava-se devagar, com a face branca satisfeita, uma lassitude do corpo arredondado, passeando um marmanjozinho de jaqueta cor de pinhão, uma pequerrucha de saias estufadas, e adiante uma ama, vestida de lavradeira, empurrava um carrinho de mão onde um bebê se babava. E a Camila, feliz, vinha tranquilamente pela rua, expondo as suas fecundidades adúlteras. Era muito festejada, ninguém dizia mal dela, era rica, dava soarés. O que é o mundo? Pensava Luísa. O trem parou à porta do paraíso, era meio-dia. A portinha em cima estava fechada E a patroa apareceu logo, ciciando que sentia muitíssimo. Mas só o senhor é que tinha a chavezinha, e se a senhora quisesse descansar... Nesse momento, outra carruagem chegou, e Basílio apareceu, calgando os degraus. Até que enfim, exclamou abrindo a porta, porque não viestes ontem? Ah, se tu soubesses! E agarrando-lhe os braços, cravando os olhos nele. Basílio, sabes, estou perdida. Que há? Luísa atirara o saco de marroquim para o canapé e, de um fogo, contou-lhe a história da carta apanhada nos papéis, as dele roubadas, a cena do quarto. O que me resta é fugir. Aqui estou. Leva-me. Tu disseste que podias. Tenho-lhe dito muitas vezes. Estou pronta. Trouxe aquele saco com o necessário. Lenços, luvas, hein? Basílio, com as mãos nos bolsos, fazendo delintar o dinheiro e as chaves, seguia atónito os seus gestos, as suas palavras. Isso só a ti! Exclamou. Que doida! Que mulher! E muito excitado. Isso é lá questão de fugir. Que estás tu a falar em fugir? É uma questão de dinheiro. O que ela quer é dinheiro. É ver quanto quer e paga-se-lhe. Não, não, fez Luísa. Não posso ficar. Tinha uma aflição na voz. A mulher venderia a carta, mas conservava o segredo. A todo o tempo podia falar. Jorge saber. Estava perdida. Não tinha coragem de voltar para casa. Não sinto um momento de descanso enquanto estiver em Lisboa. Partimos hoje, sim. Se não podes, amanhã. Eu vou para algum hotel onde ninguém saiba. Escondo-me esta noite, mas amanhã vamos. Se ele sabe, mata-me, Basílio. Sim, disse que sim. Agarrara-se a ele. Procurava avidamente com os seus olhos o consentimento dos dele. Basílio desprendeu-se brandamente. Estás doida, Luísa. Tu não estás em ti. Pode lá pensar sem fugir. Era um escândalo atroz. Éramos apanhados, de certo, com a polícia, com os telégrafos. É impossível. Fugir é bom nos romances. E depois, minha filha, não é um caso para isso. É uma simples questão de dinheiro. Luísa fazia-se branca, ouvindo-o. E além disso, continuou Basílio, muito agitado, pelo quarto. Eu não estou preparado, nem tu. Não se foge assim. Ficas desacreditada para toda a vida, sem remédio, Luísa. Uma mulher que foge deixa de ser a senhora dona fulana. É a fulana, a que fugiu, a desavergonhada, uma concubina. Eu tenho de certo de ir ao Brasil. Onde hás de tu ficar? Queres ir também um mês num beliche arriscar-te à febre amarela? E se teu marido nos persegue, se formos detidos na fronteira? Achas bonito voltar entre duas polícias e ir passar um ano ao limoeiro? O teu caso é simplicíssimo. Entendes-te com essa criatura, dás-lhe um par de libras, que é o que ela quer, e ficas em tua casa sossegada, respeitada como dantes, somente mais acautelada. Aqui está. Aquelas palavras caíam sobre os planos de Luísa como machadadas que derrubam árvores. Às vezes, a verdade que elas continham atravessava-na irresistivelmente, viva como um relâmpago, desagradável como um gume frio. Mas via naquela recusa uma ingratidão, um abandono. Depois de se ter instalado, pela imaginação, numa segurança feliz, longe, em Paris, parecia-lhe intolerável ter de voltar para casa, de cabeça baixa, sofrer Juliana, esperar a morte. E os contentamentos que entrevira naquele outro destino, agora que lhe fugiam dentre as mãos, pareciam-lhe maravilhosos, quase indispensáveis. E depois de que servia resgatar a carta a dinheiro? A criatura saberia o seu segredo, e a vida seria amarga, tendo sempre em volta de si aquele perigo a rondar. Ficara calada, como perdida, numa reflexão vaga, e de repente erguendo a cabeça com um olhar brilhante. Então, dize, mas estou-te a dizer, filha... Não queres? Não, exclamou Basílio com força. Se tu estás doida, não estou eu. Oh, pobre de mim, pobre de mim. Deixou-se cair no sofá. Tapou o rosto com as mãos. Soluços baixos sacudiam-lhe o peito. Basílio sentou-se ao pé dela. Aquelas lágrimas mortificavam-no e impacientavam-no. Mas, santo nome de Deus, escuta-me. Ela voltou para ele os olhos que reluziam sob o pranto. Para que dizias então, tantas vezes, que seríamos tão felizes, que se eu quisesse... Basílio ergueu-se bruscamente. Pois tu pensaste em fugir, em te meter comigo num vagão, vir para Paris, viver comigo, ser a minha amante? Saí de casa para sempre, aí está o que fiz. Mas vais voltar para casa, exclamou ele quase com cólera. Porque havias de tu fugir, por amor? Então, devíamos ter partido há um mês. Não há razão agora para irmos. Porquê, então? Para evitar um escândalo? Com um escândalo maior, não é verdade? Um escândalo irreparável, medonho. Estou-te a falar como amigo, Luísa. Tu molhas as mãos com muita ternura. Tu imaginas que eu não seria feliz em ir viver contigo para Paris? Mas vejo os resultados, tenho outra experiência. O escândalo todo evita-se com umas poucas libras. Tu imaginas que a mulher vai-se pôr a falar. O seu interesse é safar-se, desaparecer. Sabe perfeitamente o que fez, que te roubou, que usou de chaves falsas. A questão é pagar-lhe. Ela disse com uma voz lenta. E o dinheiro? Onde o tenho eu? Está claro que o dinheiro tenho eu. E depois de uma pausa. Não muito. Estou mesmo um pouco atrapalhado, mas enfim. Hesitou, disse. Se a criatura quiser 200 mil réis, dão-se-lhe. E se não quiser? Que há dela querer, então? Se roubou a carta, é para a vender. Não é para guardar um autógrafo teu. Vinham-lhe palavras duras. Passeava pelo quarto exasperado. Que pretensão querer vir com ele para Paris. Embaraçar-lhe para sempre a sua vida. E que despesa tão tola dar um ror de libras a uma ladra. Depois, aquele incidente, a carta de namoro roubada nos papéis sujos, a criada, a chave falsa do gavetão dos vestidos, parecia-lhe soberanamente burguês, um pouco pulha, e parando para acabar. Enfim, oferece-lhe 300 mil réis se quiseres, mas por amor de Deus, não faças outra. Não estou para pagar as tuas distrações a 300 mil réis cada uma. Luísa fez-se lívida, como se ele lhe tivesse cuspido no rosto. Se é uma questão de dinheiro, eu o pagarei, Basílio. Não sabia como, que lhe importava. Pediria, trabalharia, empenharia, não o aceitaria dele. Basílio encolheu os ombros. Estás-te a dar ares. Onde o tens tu? Que te importa? Exclamou. Basílio coçou a cabeça, desesperado. E tomando-lhe as mãos, com uma impaciência reprimida. Estamos a dizer tolices, filha. Estamos a irritar-nos. Tu não tens dinheiro. Ela interrompeu-o, agarrou-lhe violentamente o braço. Pois sim, mas fala tu a essa mulher. Fala-lhe tu, arranja tudo. Eu não a quero tornar a ver. Se a vejo, morro. Acredita, fala-lhe tu. Basílio recuou vivamente e batendo com o pé. Estás doida, mulher. Se eu lhe falo, então pede tudo. Então pede-me a pele. Isso é contigo. Eu dou-te o dinheiro. Tu arranjas-te. Nem isso me fazes. Basílio não se contive. Não, com os diabos, não. Adeus. Tu estás fora de ti, Luísa. Não, a culpa é minha, dizia descendo o véu com as mãos trêmulas. Eu é que devo arranjar tudo. E abriu a porta. Basílio correu a ela, prendeu-a por um braço. Luísa, Luísa, o que queres tu fazer? Não podemos romper assim. Escuta. Fujamos, então. Salva-me de todo, gritou ela, abraçando-o ansiosamente. Caramba, se te estou a dizer que não é possível. Ela atirou com a porta, desceu as escadas correndo. O cupê esperava. Para o Rocio, disse. E deitando-se para o canto da carruagem, rompeu a chorar convulsivamente. Fim da secção 10.